Quando menos dois, autorizado o procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o procedimento Whisky, reporte estabilizado no localizador. Voo 1612. Controle Salvador, voo 1755, boa noite. Boa noite, voo 1755, contato radar, suba para nível 360, autorizado por Odileda. Salva o nível 360 na proa de Leda, voo 1755. Trip 5219 autorizado, proa de conquista. Conquista na proa 5219, obrigado. Estabilizado, proa 4224. Zuko 2234, chame torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2045, proa. Tá. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Agora. Falou, boa tarde. Eu passo na base 71 no ponto 0, tá pronto. Sente, mantém a posição. Olimpo 03 é o Força Aérea 7203 para o Galeão 240, é isso? Autorizado, Olimpo 03 para o Galeão, nível 240, pela Golf 677 até Maricá, após direto. Decolando da 10 para a curva direita, subida da El, seguida para Leda e Ilhéus, onde intercepta a Golf 677. O transponder é 5165 e o controle em 119 decimal 35. Quanto é isso? Correto, Olimpo 03, chame pronto para o acionamento no pátio militar. Autorizado então o acionamento no pátio militar, o Tenegão no 011, chame para o táxi. Autorizado no pátio 3, chame táxi, o Trip 5345, perdão. 5495, camarada. Galera, mantém o Pantanal 479. Ah, bem, mantém 479. Bom, localizador. Gol 1612. Bruno 612, chame torre Salvador em 198 decimal 95. Torre em 198.95. Gol 1612. Logo lá. Controle incêndio, Whisky Kilo Zulu. 0 para 5, 5, 5, 5. Lute 56, aguarde, o número 2 para a cota. Aguarde, vai. Salvador, gol 1925 com POB de 196, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas para o táxi. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, boa noite, o gol 1925. Táxi à direita, 118.95, gol 1925. O TAR 3145, coordene com a equipe de solo, assim que o gol estiver liberado a retaguarda, está livre seu push, chama para o táxi. Entra 3145. Dois, três, quatro, táxi lento via Alfa, aguarde um instante antes da Juliette. Alfa, lento, guarda um pouco mais, 14.4. Para de volta 17, Whisky Lulu. Whisky Kilo Zulu, chame torre, Salvador em 18, decimal 95. 18, era isso? Siga mantendo a proa até a final da 17, depois com o rua direita para enquadrar a final, aguardando a realização em curso. Boa noite, proa da final. Proa da pista, proa da final. Não, proa, essa mesma proa, mantém essa proa até a final, quando chegar na final, com o rua direita. Afirmativo. Pantanal decolou aos 1-9, controle 19, decimal 3-5. 3-5, boa. Gol menos 2, livre pouso, pista 10, vento 1, 40 graus, 1,09. Para a Recife, primeira aerovia, Upper Whisky 58. Negócio na pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5402, controle 119, gol no 856. Gol no 856, correto o cotejamento, chame para acionamento, posição 2. Camará para a posição da 1025. Solo 5415 da pista com 57 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. 5-7 a bordo, o senhor vai taxiar via pátio 3, após pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera torre em 1895, QNH 1011, seguindo o TAM, saindo do pátio 1. Gente, pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa, seguindo a aeronave da TAM, 415, após torre 1895. Boa. Escuta para a cópia. TAM 3567, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APER Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida árvore, transição Elefa, transponder é 5404 e o controle em 119, decimal 35, quanto é isso? T567, correto o cotejamento, chame para acionamento na posição 10, 1-0. Zuno, décimo 9 após o gol no meio ou no 2? Salvador, boa tarde, ao gol no meia, 1-2, lembrou a pista. Gol no meia, 1-2, boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguardando antes da Juliette, gol no meia, 1-2. Táxi, pista 3, 1-4-5, 1-8-1, 3 horas e meia, Guarulhos. Com 1-8-1, 8-1 a bordo, livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895. É, tem um voo, uma boa noite. Direita, 1895, ponto de espera, obrigado, boa noite. Azul, caso 234, observe o trip, o ATR da trip que está à sua esquerda, vai ingressar no pátio 1, assim que ele tiver liberado a Juliette, o senhor ingresse via Juliette para o portão 01. Quando o 077 vai descer o capi? Quando o 077 clear to Frankfurt, flight level 330, initially via Upper Zulu 10 up to Natal, after that Upper November 873 up to Intel position. After that, you will fly in accordance to the flight plan route. Take off runway 10 to Puka departure and Zipa transition. Transponder 5413, departure control frequency 11 ILS 135. Respect this. Okay, after takeoff, left turn to Puka departure, squawk 5413 and departure control frequency 119.35. Read back. That's correct. Call me ready for pushback and startup. Condo 077. Next call, push startup, Condo 077. O gol no 612, está livre o ingresso via Juliette para o portão 08. Está livre o ingresso na Juliette, portão 08, gol 1612. Série 2733, contato radar, 59 milhas, nordeste do bairro de Salvador, autorizado pro de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, QNH 1011, reporte no ponto e dá a descida. Série 2733, desça para nível 060. Rotário 2733. Capitão Kilo Tango Romeu, de retorno a Salvador, autorizado pro da rotatório QNH 1019. Charlie Bravo, acione identificação, autorizado para o de Bonf, desça para nível 070, QNH 1019. Quanto é a posição, Felipe? Voo 601, livre o pouso, pista no zero, check o trem, vento 120 graus, 10 mais. Baixar, travado, autorizado o pouso na 10, voo no 601. Tranquilo, Quebec, Serra, prossiga de retorno a Salvador, ré, Vera Cruz e Interlagos. QNH no 011, Kilo, Quebec, Serra. Barão, no 33 decimal 25 alterno no 25 decimal 1. 23 25 1, boa tarde. Boa tarde. Controle, Barão, 3145. P3145, contato radar suba para nível 360, cruzar 2, 1000 PS autorizado por Edileda. Positivo, subindo ao 340, 360, por Edileda, tá? 3145. Barro meu, Charlie Alfa Tango, ou controle. T567, aguarde, é o número 2 no setor, ok? Prossiga 3567. Ok, autorizado o acionamento na posição QNH 1011. A expectativa é de 4 minutos, ok, para iniciar o push. Livrona, Eco, táxi na sua escolha. Uno 601, prossiga na Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, agora 601. Olimpo 03, está livre o cruzamento da pista em uso, mantém a posição na delta após o cruzamento. Fábio, vai taxiar via Alfa, ok? É de tráfego na minha direita? Afirmativo, é um antigo Electra aí da FAB. Vai dar passagem, manda para o Bruno Pega atrás mesmo, no 601. O Olimpo 03, então pode prosseguir via Delta, Alfa, chame F da Juliette. Charlie Bravo, desça para 4 mil pés, QNH 1019. Na 43, acione a identificação, desça via chegada a Bonfim para o nível 070, QNH no 01, reduza para 2509. Também está livre, prosseguir ingressando via Juliette, portão 04. Juliette 04, no 601. Meu pai está autorizado para o Edileda. Gente, parou no 60, após 2000 para o Edileda, 5495. 1925, chame centro, Recife 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Antônio 260, alternando no 28, decimal 8, gol no 935. Oscar Mike Tango, boa noite. Mil pés para Aracaju, confirma. Qual pátio você encontra? Ok, no pátio 4, Oscar Mike Tango autorizado 1.000 pés para Aracaju, visual pela linha do litoral. Decola da 17 com curva à esquerda para o corredor forte, o transponder é o 5156, o controle em 1935, corteja. Confirmando, curva esquerda para o corredor forte, o transponder, por gentileza, troca para 0277, Oscar Mike Tango. Qual o POB? Ok, chame a torre 1895 para acionamento, táxi decolagem, boa noite, a informação é a papata. Aguarde um minuto, cópia 6720. Aguardando. Taxi approved by April 1, India and Alpha to holding point runway 10, QNH 1012, call tower 118.95, I'm ready for takeoff. India Alpha, Bravo, I guess, holding point 10, and tower is at the 8905, bye. So just to confirm, April 1, India and Alpha, ok? Ok. O TAP 3567, coordena com a equipe de solo, assim que o 767 alemão tiver taxiado a cauda, tá livre o push, chama para o táxi. Alfa Tango, tráfego, esteja atento a tráfego que o precede, já girando base pela direita da pista 17, chame torre 118, decimal 95. Em 295, bom. Alfa Tango na rotatória, já visual com o campo, 7.7. Que Alfa Tango, ciente, está mantendo 500 pés? Afirmativo, senhor. Mantenha 500 pés, continue a aproximação, aguardando para a final da 17. Tá, mantendo a aproximação, aguarda a autorização de voo. 20 quilos Quebec Serra, aguarde para chamar a torre. Desça para nível 050. Serra, chame torre 118, decimal 95, tráfego precede passando a rotatória, quilo Quebec Serra. Botan 3894, acione identificação. Dessa via, chegada Mari para o nível 070, QNH 10 no 2. Controle incêndio, T3894. Tô no livre pouso, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso, Romeu. Olimpos autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento 1-40 graus, 6-2 mais. 7L Bravo, no bloqueio de Bravo Oscar, no Vendor Fox, bom, aprovando o pelo, 7L Bravo. 3 quente, Charlie, Charlie Bravo. Rotaia 2733, mantenha o nível 060, aguarde para continuar a descida. Charlie, Charlie, Bravo, desça via para 2 mil pés, o QNH 1011, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Vai estabilizado no localizador, autorizado direto, a 2 mil pés, Charlie, Bravo. Telema 143, desça via para 4 mil pés, o QNH 1011. Via para 4 mil. É 3894, desça para nível 050. Obrigado, Árvore Elefa, grato. Estou com o Romeu já no parte 5. Pois. Marisa, you are trespassing the holding shot, okay? Maintain this position now. Also, with maintain this position, Conor Zero 77. 935, quantas? Autorizado 360 para o Galeão, e a Eta virou no zero, decola da 10, direita, posse da El Leda Brito, 415. 1935, ok, line up and wait. Lining up on the 10 and wait, Condor 077. Sim, Washington, seu solo aos 40, a frequência de estacionar. Ligador, fim de exaustivo, cadê? Direcção, ligo pulso, no 7, vento 1, 3, 0 graus, 8, 9, serra. Serra, no pulso, no 7. Setor Norte, QNH 1011, quando pronto a torre 1895, boa noite. Quando pronto, chama a torre 1895, vai ser 41, Índia Alfa, gente, o Google da nossa torre 35, começa. Setor Norte, Papa Romeu, Tango de Bravo, controle Salvador. O Olimpo 03 decola aos 40, controle 19, decimal 35. Agora com controle em 1935, Olimpo 03, obrigado, boa noite. Sente Tango de Bravo, prossiga em condições visuais para a rotatória. Não ingressando na área proibida de Camaçari. Tango de Bravo, acione código 0130, o Tango de Bravo. Controle Sente, o Tango de Bravo. Vou ter calma com o N1, 30 degrees, 119. Tenta ter calma para o N1, 0, 0, 0. Dá presente a Pro Leda. Trip 54 no 5 autorizado, Pro de Ilhéus. Ok, chame pronto para o acionamento. Quebec Seattle, solo Fosso 42, frequência livre. Duração 3-2-2-0, no limite localizador. Trané 1-1-4-3. 3-8-9-4.